Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? E neste momento, preparam-se para subir ao estádio que vai receber esta final europeia. O Wembley, precisamente, Bayern de Munique e Benfica. As duas equipas que estão ainda na final da Liga dos Campeões. Há muitos anos que o Benfica não chegava a uma final europeia, não é, Nuno? É verdade, sim, senhor. 23 anos desde a última presença. A UEFA decidiu abrir uma exceção este ano. O Benfica está presente na final da Liga Europa e agora vai estar presente na final da Liga dos Campeões. Exatamente. Ora, muita festa. O jogo vai começar... O jogo começou, a bola já para o Benfica, já se viu no terreno, o Matic já tem ali a bola, vai para a frente também, com a ajuda de Gaetan, está-se a aproximar da área, e agora atenção, vamos lá ver, pode ser uma jogada perigosa esta que o Benfica está a desenhar, já a Gaminha da Grande Ana já está ali muito perto de Cardoso, vai passar para Cardoso, falta do defesa do Bayern de Munique. Vai agora ser ali um livro perigoso a favor do Benfica. Foi Boateng que meteu a falta. Exatamente, foi Boateng. Já marcou. Para a grande direção, Boateng vai também tentar cortar. Mas o Benfica vai chegar primeiro. Cabeceou, defendeu, guarda-redes. Recarga e golo da equipa do Benfica. Golo de Cardoso. Benfica na frente do marcador. 1-0. E agora... Já no final da partida, o Benfica continua a ganhar por 1-0, vai acabar a partida. O Benfica vai ser campeão da Liga dos Campeões. Está quase. Vamos lá ver se o Benfica consegue manter a vantagem. Agora ali... Atenção, acabou a partida. Ganhou o Benfica, campeão da Liga dos Campeões. Pronto. E é assim. Pela terceira vez em 4 anos, o Bayern Munique é derrotado numa final da Liga dos Campeões. Imagino o ânimo, ou falta dele, dos alemães, nesta altura. Foi uma situação catastrófica. Este momento que nós ouvimos aqui foi um resumo do que aconteceu no futuro. Nós fomos ao futuro acompanhar, que é, aliás, algo que fazemos pela primeira vez, Antenor nunca foi ao futuro. Fomos hoje pela primeira vez, as tecnologias permitiram-nos ir ao futuro e por isso o que é que vai acontecer esta noite? Portanto, é uma situação um bocadinho... Eu sei que é estranha, não é? Porque os ouvintes estão a ver a minha missão. A série que está para o ar neste dia 25 de maio, não no dia 1 de junho. Mas a verdade é que fomos ao futuro e fomos ver o que é que aconteceu em Wembley. O Benfica ganhou... vocês repararam que eu estava ali com alguma hesitação. Não é por nada, porque eu estava tão emocionado. Eu estava a olhar para a relvada e ver os jogadores lá todos... De estilo, nós? Contra o Bayern de Munique? Mas foi um grande jogo, por acaso. O Bayern de Munique conteu-se muito bem. Ali o Arthur teve ali duas grandes defesas. Então aquela em que fez quase meio metro de voo para conseguir chegar... Mas conseguiu, não é? Ele conseguiu inclusive na segunda defesa com o seu salto evitar que a bola que até ia por cima saísse. Não é? Ele conseguiu passar por cima da barra. Foi de facto uma grande defesa também e cá está aí a bola ia para fora, mas agarra o Benfica. Isto fez com que mesmo assim ele não desistisse e conseguisse atirar a bola, que até foi uma jogada perigosa porque foi para canto e depois o jogador do Bayern de Munique quase que marcava golo, não é? Uhum. O Klinsmann, como é que ele se chama? O Klinsmann, exatamente. O que está na cá para frente. O Alaba. É isso, quase que marcava golo, que até enfim, foi... Pronto, por acaso a bola saiu a arrasar o poste e aí o Arthur já não teve grande preocupação. Mas, sem dúvida, um grande encontro em que o Benfica saiu vencedor. Nunca tinha acontecido o Benfica, que foi, então, vencedor desta Liga dos Campeões, 23 anos depois. Portistas que nasceram antes... Não é 23 anos, da vitória é 52 anos, 1 ano. Pronto. Portistas que nasceram há 50 anos nunca viram o Benfica ser campeão. De europeu, claro. Nunca viram o Benfica ser campeão. Portanto, como podem ver, aqui é um grande momento desportivo. Atenção, porque isto são factos reais, não é? Vocês vão e ver... os que nasceram há 100 anos também não viram, porque se calhar o jogo não deu na televisão, na altura. Mas ouviram pela rádio, ouviram pela rádio. Não sei que estes nem viram nem ouviram. Já estavas a perder a final de 2014, que vai ser na Luz. E o Benfica vai chegar lá, dizem eles. Nunca se sabe, nunca se sabe. Não é? É verdade. Não é sempre o Porto. É, o Porto está farto de chegar à final da Liga dos Campeões também. Então não está? Tá. Chegou quantas vezes? Duas, não foi? Pronto, é muito. Então? Em 50 e tal anos. Já reparaste que a Liga dos Campeões e a Eurovisão começaram no mesmo ano? Já. Não foi coincidência? Pois não. Pois. Só reparei aí um dia deste. Mas é, isto para dizer que bem-vindos a mais uma edição do nosso Quase Duas Coroeu, edição do dia 25 de maio de 2013. 129. Centésima do... Não, centésima vigésima nona edição. Já existe a centésima do milionésima. Centésima vigésima nona edição deste espaço radiofónico. Quem diria que nos iam manter aqui por tanto tempo? Diz lá mais coisas. Digo coisas. Então é assim, hoje é sábado, ontem foi sexta, amanhã é domingo. Daqui a 7 dias voltamos. Ah, pois é. Falei em 7 dias. O que é que és? Puxa! O que é que foi? Aquela... lembrei-me das músicas. Ah, diz. Pois é. É que não foi, o mal não foi meu, hein? Eu mandei as coisinhas deitinhas em ordem. Que o senhor doutor é que... Devia estar mais... Como é que se diz aqui? Olha, estava com o efeito da Rihanna. Ah, pois. Estava todo cego, basicamente. É como eu às vezes também estou. É. Mas é quase todos os dias. Ah, não. É todos os dias mesmo. É 24 horas por dia. Também estou assim todo cego. E quando o Carlos disse que ia começar a música Stay da Rihanna, eu meti If You Buy This Record, Your Life Will Be Better, dos Temporary Maia. E quando o Carlos disse que íamos ouvir o If You Buy This Record, Your Life Will Be Better, Temporary Maia, ouvimos a Stay da Rihanna. Mickey Echo. Echo. Lá, troquei sempre... a música, há muito tempo não fazia isto. Sempre é melhor do que aquela parte do. Esta parte que tu pões o vídeo e que tu dizes esta palhaçada que eu estou para aqui a falar. Sabes que vamos ter uma novidade na nossa programação? Não me sei? É, faço alguns imprevistos, vamos ter um programinha chamado Olha que Dois. E um dia destes, hei de perguntar em off, se te posso perguntar se posso fazer algumas. Alguns excertos meus, sim, claro. Eu estou autorizado a trazê-los. Mas alguns excertos teus e de outros fé diversa com aqui na Rádio Internet para esse programa. Não. É deixa que vai entrar o cão? Hã? É deixa que vai entrar o cão? Como locutor? Está bem. Ele vai entrar como aquele cãozinho dentro que traz o chá, traz o café, traz um doce. Tá bem. Com isso está em uma só que já... Mas que ele bebe chá, vira a meia de leite e como doce. Falando naquele, estás pagando o braço, sabes qual é a primeira música? Dois. Sei. Qual é? Jura, lembra-me tu. Pois, da Inês. Ah, era que eu estava a pensar. Claro, claro, pois claro. Não me perguntas como é que foi o meu resumo da semana? Ah, é que já estamos há 8 minutos. Como é que foi o resumo da semana? O resumo da semana foi bom, brigadinho. Pronto, então e agora a música? A música. Escolhi uma cantadeira chamada Inês Bernardo. Verdade. O nome é estranho. Irmãos Verdades. Parece. Mas não, o nome é um bocadinho estranho, não é? Inês Bernardo. Se fosse Inês Bernardes. Se fosse Inês Napoleão. Ou Inês Bernardete. Ou Bernardina. Ou Maria Clementina. Ah, agora Inês Bernardo. Enfim, é o nome dela, não é? Eu também te vou dizer como é que se chama um nome em off. Vou dizer como é que se chama o nome de uma pessoa com quem eu vou falar na próxima segunda-feira. Foi. O que é que foi? Nuno Miguel. Não. Se calhar também, mas... mas dizia-te eu que... Oi. Vamos ouvir. É uma música... Por acaso, é engraçado, porque isto, sem querer, acabou mesmo por coincidir no dia a seguir ao Festival da Eurovisão. A música foi... A Eurovisão foi na semana passada. E o que é que eu disse? No dia a seguir... No dia a seguir o quê? Ou na semana a seguir? Disseste no dia a seguir. No dia a seguir já foi um domingo. Ou para ti um dia ou uma semana, tão bem como 8 dias. Engameina. Peço desculpa. Que esta vai ser uma vunidade minha. Eu vou começar a crotar as estrelas. Estás a ver? E o que é que tem a ver com o festival? Ah, porque foi ao festival de 2011. O festival de 2011 era... Foi com lugar? Terceiro ou quarto. Ou quinto ou sexto. Bem, uma coisa certa, no mais do 12º não ficou de certeza. Ora, já. Não, mas acho que em terceiro lugar, ela teve bastantes pontos. Acho que em segundo ficou o Rui Andrade e em terceiro ficou esta música. Em primeiro, uma música, para mim, um hino à liberdade, aos homens da luta. Quem te queira mandar ao caraças. Pronto. E então, vamos lá. A música reporta-me vários momentos. Primeiro, eu quando ouvi ela a cantar isto, pensei, o quê? Isto? Isto corre o risco de ir à Eurovisão? Ah, pá, mandem-me, sei lá, mandem-me para lá Marisa, uma coisa qualquer. Fazemos melhor figura do que o Irene Bernardo. Credo. Isso foi a primeira reação. Isto é a minha primeira reação. A segunda. Aliás, a minha primeira reação foi... Ainda não foi. Ui, peraí. Olha, queres é que vamos ter a primeira bêbada no festival? Aquelas como se... Deixa-me lugar. Pois é, no início... Não baixa dos meus lindos. Mas não sabe como é que o álcool... Mas se me dá uma coisa... Estava a sentir bem, está tudo bem. Depois é que foi essa. Ui, que medo. O que é que vamos ter? A minha terceira reação foi... Olha, esta a tentar imitar a Susana Félix. Quarta reação. A quarta reação foi... isto afinal está nem é mau. A quinta, já acabar a música, epá, foi a melhor de todas. A quinta, não, a quinta já foi algum tempo depois, foi... epá, eu não consigo deixar de ouvir isto. Inês Bernardo, a ponto de ter ido buscar a música, consegui buscar a música à internet. Sim, meu, o que nós vamos aqui ouvir não é a versão do festival. É mesmo. Tu estás mamando. Mamando a... Eu mamando-te. É um momento insólito nosso. Espanhas tu ou escolho eu? Como é que era outro? Ah, já sei. Interessa, adiante. O jogador alemão, lá o do Bayern de Munique. Marcos Foba? Não, aquele que o... aquele que eu disse que não podia ser, o defesa. O Alaba? O Boateng? O Klinsmann? Não. Não sei o que estás a dizer. Mats Stuber, ou como é que se chama? Mats Stuber. É isso. Posso ler aqui o que disse em off ou não? Já não lembro, que estás? Não posso ser Mats Stuber, porque sabes que só apanhei até ao tu. Então, Mats Stuber, estou eu. Má. À porta. Continuando. Pronto, continuando. Eu vi esta música e pensei, está bem, isto... Depois desta quinta reação, pensei, isto afinal até é mesmo bom. Era afinal até mereceu o lugar em que ficou. Porque na altura, quando ela ficou em terceiro lugar, pensei, como é que é possível esta música ficar em terceiro lugar? Porque ela, apesar da na altura pensar, ora bem, homens de luta no primeiro lugar, no mínimo é ridículo. Mas eu, como estou também num momento revolucionário, até acho muito bem. Vamos lá para tirar, vamos lá aqui. Na altura não disseste que era ridículo, não estou a ouvir a dizer isso. Pois não, pois não. Mas é que vai ser da altura. Mas tinha a noção do que era. É que uma semana depois fomos à manifestação e estava todo contente. Os homens vão muito. Claro. Terem ganhado. E acho muito bem. Foi um momento de revolução, digamos assim. Pá, a melhor que nós sabemos fazer nos tempos atuais. Sem a força, sem a MFA do nosso lado. Foi o segundo ano seguido em que assobiaram o vencedor, depois de terem anunciado o vencedor do festival na RTP da canção. Já com a Filipe Azevedo tinham assobiado. É. Enfim, mas com o Filipe Azevedo foi uma vitória justíssima. Aí foi mais uma questão de... Nós fomos do Porto, caraca. Então, a Catarina não ganha. Olha, a Catarina é de Matosinhos. Olha aquela... Cuidado que era perigosa. Olha que a gente manda para aí abaixo para ti-se todo, não é? Vamos aí às 5 de outubro, fazemos isso no 8. Metas pouco. Pronto. Mas a Filipe Azevedo aí foi uma justa vencedora. Sim, e estás a falar para o... Também a luta. Foi aquela fase da revolução. Mas houve esta música. Foi daí. Também é assim, também não vale a pena a gente se preocupar muito, porque a gente vá com música A, B, C, ou D. Não vai para ganhar nenhum, portanto. E pronto. E então, a não ser que depois. Não, eu depois falo isso aqui no programa. Sabes, eu ouvi esta música e tal. E depois comecei a pensar, e esta música ganhou um significado muito grande, quando eu voltei, ou quando vim para esta casa. Porquê ganhou só quando vim para esta casa? Bem, nem um ano depois eu estava aqui. O festival foi no dia 5, não foi? Foi. Pronto, e eu no dia 5 já cá estava. No dia 5 de março de 2012 já cá estava. E passei num ano de saber que ia manter naquela casa para estar noutra e ponto final. Vamos lá ver. Esta música reporta-me uma situação muito específica, que é eu estar a assistir aqui com o Nuno Miguel ao festival. Estavam duas televisões, não eram? Porquê estavam duas televisões? Ao princípio, não era? Qual festival? Ao RTP da Canção. Que ano? 2011. E estavas comigo? Estava. Lá em casa, não foi aqui, foi lá em casa. Não, foi lá em casa. Aqui também não podia ser. Não, na minha. Sim, na tua. Ah, pois foi. Estavam duas televisões, eu sei como estou indo. Porque uma delas estava a gravar o som para o Ah, para pois era Cátio. Isso. E ainda esta semana teve a ver o festival. Era isso. O RTP e a Eurovisão. Ah, depois manda-me que eu perdi, eu quando perdi o disco perdi isso. Os dois ou só o RTP? O da RTP da Canção. É. Pronto. E basicamente, eu também tinha feito a minha gravação, mas também a perdi, portanto, essa já não se recupera. Mas tu está muito na caminha, portanto. Mas o que eu ia dizer... Ah, eu lembro até de um especial informação que fiz quando cheguei a casa, com música de Tomás da Luta. E pediste-me para uma imagem para meter não sei onde. Talvez. Já não... Faltava algo, se calhar. Ah, pois foi. E pronto. E este festival acabou por ganhar um simbolismo muito especial para mim, porque nós aqui vimos no ano de 2012, ainda que já num clima totalmente diferente, vimos o festival 2012, e aí foi uma vergonha, aí não foi nada memorável. Quer dizer, foi memorável pelos piores motivos, não é? Coitada, a Filipe Sousa não teve culpa, não é? Mas foi obrigado a cantar com guitarra e viola, por acaso as músicas até nem estavam mal todo, não é? Gostei da Joana Leite e da Filipe Sousa, especialmente. Pronto, mas voltando ao festival 2011, esta música, na altura, acabou por ser aquela que mais me ficou no ouvido, na altura, porquê? Porque foi, se calhar, mais estranha. Para um festival, enquanto comíamos, lá foi o... A saltar e a correr, e tal, viva lá a feira. Devagar, a sofrer, ver a casa de banho, fazer não sei o quê, mas ver o mundo a correr e a voar. Assim. Algumas das músicas não foram assinadas especiais, como por exemplo a da Filipe Ruas, a do Axel, a Bum Bum Yeah, eu lembro da reação dele. Eu sou bom. Eu sou melhor, yo. Batem em mim porque é que sou bom, né? Yeah, meu. E depois esta música da Filipe, foi da Joana. Ai, da Inês Bernardo, foi a 11ª, acho eu, que foi a 11ª música. Ah, não, a 11ª, acho que foi da Filipe Ruas. Não é essa? Pronto, essa foi uma das últimas. E eu lembro que já estávamos sentados e a minha reação quando a música foi: hã? Quem se passa aqui? Ela quer dizer que eu ainda vão pôr fora do palco até ela acabar de cantar. Não. E pronto. E agora que já disse aquilo que pensava, já posso ficar ali para procurar outra vez a Inês Bernardo. Não, mas é... E não sei explicar esta música, se calhar porque foi o que mais me ficou no ouvido. Falando de várias coisas. O melhor momento da Antena Web, porque afinal o melhor momento ainda não é exatamente o agora. Poderá ser a partir de junho, mas já com tudo bem mais calmo. Se bem que está só imprevisto atrás de imprevistos, mas vai, entre mortos e feridos estamos a ser todos vivos. Portanto, ainda bem. Mas pronto. Foi naquela. Era o melhor momento da Antena Web, porque praticamente não haviam disponíveis, porque tivemos muitas horas de programação nova, porque tivemos uma dinâmica brutal, porque conseguimos muitos ouvintes, porque até abrimos um terceiro canal e ao mesmo tempo eu estava naquela casa, era uma pessoa, já tinha a minha maturidade. Já vivia como nunca, cada segundo ali. Não sei se já sentiste que é viver a vida ao segundo. Não. Não, pronto. E eu já passei por essa experiência. Mas passei por essa experiência dias e dias e dias. Viver a vida ao segundo. Não pela adrenalina, mas pelo prazer de estar ali. Por isso é que ninguém, pronto, tu compreendes, mas fora de tu, eu acho que mais ninguém compreende por quanto é que aquele lugar era especial para mim, porque eu vivia ali e vivia a vida ao segundo. Aqui eu tenho manchas de branquidão, digamos assim, ou seja, em que não me lembro minimamente do que é que fiz ao fim de 2-3 dias, porque é tudo igual. É a mesma coisa, ali era diferente, pronto. E então, digamos que eu lembro que foi tentar chegar a casa, não é? Não tinha, o único cão que eu tinha estava, era o Lorde, que já faz parte daquelas emissões, não é? Então da hora zero que ele fazia parte das emissões. E pronto, e de facto, foi logo fazer uma especial informação sobre este acontecimento e tal, a vitória dos homens da luta e tal, mas para mim foi a música de Inês Bernardo, que fica mais no ouvido. A ponto que acabei por colocá-la na playlist da Antena Live, e já aconteceu ouvir para umas 3 ou 4 vezes esta semana. Esta semana, estas 2 semanas. Continuas a achar que ela estava a bêbada no início? Não. Está bem. Continuo a achar que ela estava a tentar imitar a Susana Félix, mas ainda não tinha elasticidade vocal para isso. E então tinha timbre de voz nem pensar, porque ela... Mas pronto, é isso. Canção número 1. Título. Deixe o meu lugar. Intérprete. Inês Bernardo. Orquestração. RTP Craftsman. Deixe o meu lugar. Esta escolha, eu sei que música é que vou escolher, mas isto está um bocado esquisito, porque há ali uma parte da música que me faz lembrar uma música estrangeira, talvez de 99, não sei, que era o... E eu não me lembro quem é. Agora parece o outro retratar o Desmadre Deus. Desmadre Deus. E há ali um excerto que que me faz lembrar. Eu ontem. Sabes o que é que eu fui fazer ontem? Fui ver o Billboard Top 100 do final do ano, 98 e 99, para ver se encontrava. E não sei que música é. Há um enxerto que é exatamente. Não me lembro que música é. Tens certeza que é mesmo que ouviste a música? Que eu ouvi? Eu ouvi, eu deixo o meu lugar. Não, o ai que eu estou a fazer é da música que eu sei que há e que não me lembro quem, nem sequer quem canta. Nem... Ai, ai, ai, ai, ai. Oh. É uma coisa que me ocorre com ai, ai, sei lá. Um dia deixo para ver na viagem quando está assim que está e vou-te ligar naquele momento. Eu não sei que alguém tenha batido ao artista lá. Ai, ai, ai. Pois. Vamos escutar uma música que foi um grande sucesso em Portugal. Faz-me reportar a uma das últimas emissões de 2012 do Quadras da Música. Deixaste fazer aquele do Ercan para raspar tudo. Agora percebi. Eu não sei se é o. Esquece. Em que no final de 2011, final nos últimos 3 ou 4 meses. Nos últimos 12 meses, vá. Nos últimos 4 meses de 2011 foi uma emissão por cada ano dos últimos 20 anos, de 91 até 2011, 91 até 2010. Pronto, não sei. E. Então, se foram 20 emissões, como é que começou em 91 e acabou em 2011? Se calhar foram 21 emissões. E no final de 2012, em vez de ser por anos, foi por décadas. E tive algumas ajudas auxiliares exteriores para a década de 80, em que estávamos a tentar encontrar uma música que. De Portugal, não, do Brasil, de preferência, de 1986. E este é outro motivo, porque no outro dia estávamos aqui a comentar as grandes artistas de Portugal são de 87. E o Carlos disse, um grande artista de 86, Carlos Bonaparte. Então pronto, já que 86 é o ano dos grandes artistas, vamos a uma música de 1986, em que quando eu estava a ter essa tal ajuda externa de, para escolher uma música de 86 para uma emissão do Quadras da Música, não, já não faz. E eu não sei como é que se faz, não deixa sei. Lá, pronto, vai dormir. E então, ele disse logo, esquece tudo o que falamos de agora. A maior música, a música, quer se goste ou não, a música com o maior sucesso em Portugal em 86 foi esta. E tu, manda uma música. Uma música que faz-me reportar a uma coisa que o Carlos Bonaparte já falou aqui, mas se calhar mais em relação aos sábados. Ter o sábado à tarde, não tinhas nada para fazer, não é? Era. Pronto, agora vou para o domingo à tarde. Quando domingo à tarde não havia nada para fazer, o que é que eu fazia? Jogava computador, agora já não, mas jogava computador, era sempre o dia. Acordava muitas vezes, cheguei a acordar às 2 da tarde e acordava ao fim da manhã, início da tarde. Hoje já não fazia isso, que era para ver a Fórmula 1. Domingo à tarde, tudo tranquilo e tal. É também uma música que uma pessoa que me é próxima adora. Mais uma referência. E faz-me lembrar uma atuação do Caetano Veloso num concerto, antes de cantar o Sozinho, que diz que eu via a Sandra de Sá cantar isto ou Sozinho. E até que um dia eu vi o Tim Maia e aí eu desisti de cantar. E o pessoal, uhul, lindo! A consideração que eu tenho pelo Tim Maia eu também tenho. E o outro intérprete, a outra neste caso, além de Tim Maia, desta música, é uma menina, uma senhora, que por acaso até vai, a Maria Rita vai cantar aqui coisa, que é a Gal Costa, canta Gabriela. Portanto, a Gal Costa e o Tim Maia juntam-se para cantar o maior sucesso em Portugal, 1986, se calhar até causam mais sucesso que as músicas do Rui Veloso e outros que tais. Em 86 houve um álbum do Rui Veloso, qual foi? Igual deles. Não sei se foi o Fora de Moda, o Guarda de Margens, acho que foi o Fora de Moda. E então esse single, que ainda hoje qualquer pessoa que tivesse atravessado a década de 80 mal inicias a música. Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai. Sabes que música que eu estou a falar, Oscar? Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai. Oh. Puerto Rico. Também dá. O álbum de 86 foi mesmo Rui Veloso, em que a primeira música era o Porto Covo e tinha o Cavaleiro Andante e o Porto Sentido. Quem venha lá vai sorrir. Pronto, mas se calhar mais sucesso que isto do álbum do Rui Veloso foi Um Dia de Domingo, do Gal Costa, Tim Maia. Faz de conta que ainda é sexta. Ainda é sexta? Como é que é? Ainda é cedo. Ainda é cedo. Ah! da nossa musiqueira Paulo Domingas. Tim Maia e Gal Costa vão cantar Um Dia de Domingo enquanto o Carlos continua a disparar. Espera, essa música não era aquela que o homem tinha voz de feio? Feio? Eu preciso me calar quando a música começar. E assim uma voz. Mais coisas. Já posso meter aqui coisas? Já posso meter aqui coisas. A música não fez parte da novela da Tieta. Não sei, obrigado, não sei. A Tieta não é mais antiga. Ah, não, veio depois. Não, é de 89. Então não sei, se calhar até fez. A música é da autoria de Mikael Michelson Ivan e Paulo Massadas. O álbum Bem Bom, 1985, inclui esta música. E cá foi um sucesso em 86. Porque também a música foi lançada, foi gravada em 85, lançada em 86. Como single. O álbum era Bem Bom. Porque eu não sabia que era esta música. Foi eu que mandei esta música. Foste tu que mandaste? Tu é que disseste que eu te mandei a música que tinha que disse que fazia mais sucesso que as outras todas? Eu disse foste tu, eu disse tipo uma ajuda externa. Uma ajuda... Não, não disse foste tu, não foste tu. Ah, pois calhar não fui eu. Pois. Então eu disse foste tu. Não, não. Olha, disso. A faixa número 3, um lado 1 do álbum Bem Bom, que foi o 20º álbum de Gal Costa, chama-se Um Dia de Domingo e vamos ouvi-la com o Tim Maia. Foi uma música do Festival Eurovisão de 2011. Vá lá aí. Estamos no ar? Já estamos no ar. A sério? Não mesmo, agora. Eu ainda estou sentado. Estamos no ar. É verdade, tem uma coisa. É, o que é que vais começar? Ele neste momento está ali a pegar uma bomba, vai atirar aqui... Dizem um número entre 1 e 302. 291. 291. Agora dizes um número entre 1 e 5. 4. Anacleto está à mesa e solta um suspiro. Está doente? Pergunta o criado. Não. É que entristece pensar que não chegarei à idade que tinha este frango. Este foi o primeiro exemplo de vários que eu vou passar a trazer a partir da emissão de hoje. De um livro, Dicionário de Anedotas, que é para animar aqui o Carlos e a malta. Encontrei isto, e então, pronto, cada vez em quando lembro, assim, duas ou três por programa, vou trazer. São assim pequeninas, três linhas. Do António Salmo. Se alguns ouvintes se lembrarem, é que algumas destas anedotas foram escutadas no programa Despertar da Rádio Renascença, noutros tempos, com António Salga. António Salmo e Olga Cardoso. E então, neste ano de 80 e não sei o que, foi lançado o Dicionário de Anedotas. Fala lá. Que bonito, senhora. 84. É muito engraçado. Ora bem, a próxima música é muito estranha. Chama-se So Long. E tem nada de mal, ou nada de estranho. E se é que está um grupo japonês, embora seja a segunda vez apenas que vamos ter... Ah, por acaso não é. Acho, já não sei, não interessa. Vamos ter aqui um grupo japonês. Este grupo, sim, é esquisito. Mas é um bocadinho mais ou menos como as coisas funcionam no Japão. Tens uma música na Antena Live chamada Lost in Forever. É? Ah, o meu cão, por exemplo. Sim. É dos POV. Personal On Demand. Foi daí que surgiu o podcast, sabias? Não. Pronto, o podcast saiu do pod. Personal On Demand. Personal on demand, exatamente. E cast broadcast. Muito bem. Pronto. Mas resultado. Subiste ontem. Mas resultado. Qual é que é. O que é, quem é que me fez escolher esta música? Há uns tempos, na altura em que eu escolhi esta música, tinha sido uma notícia. Basicamente, dava conta de que um dos elementos do grupo ia ser expulso do grupo porque tinha posto piercing. Porque tinha quê? Posto um piercing. O grupo é composto, não sei se acho, já não sei se é por 40 pessoas, mas acho que. É um grupo enorme, sei que é um grupo enorme de pessoas. Muita rapariga. Também. Sobretudo. E há muitos, eu não sei quantos é que eles são todos. Mas, ao todo. Mas sei que são, sei que são muitos. E este é o método do grupo no Japão. Ou seja, no Japão não são 4 ou 5, no Japão são os montes. Também aquilo, a gente nunca mais acaba. Mais, cinema, mais. Pois, mais daqueles são mesmo os chineses e os, era o que tu ias dizer. E os indianos. Era. Era. E agora? Antecipa-me, agora vai-me bater. Agora, plagiaste a minha ideia. pronto, é daquelas coisas. Mas, e é muito curioso. Ouvimos essas músicas e eu já não me recordo o que é que fala ao So Long. Mas. Cá está. É um daqueles. Digamos, é uma daquelas coisas que eu quando li isto, quando li a notícia, pensei. Isto é quase que dava uma notícia de outro mundo, porque não é suposto, não é habitual nós encontrarmos. Primeiro notícias sobre grupos japoneses, de jovens. Porque a música japonesa é muito diferente da nossa, não é? Já percebi que há um estilo chamado J-pop. É o pop japonês. Não é verdade. Não há nenhum estilo chamado P-pop. O popular português. Não, por acaso não há. O P-pop que estavas a falar. Só seria P-pop Zoom, George Michael e o Elton John. Os Village People. Why I'm seeing. Ainda cantassem como cantam agora. Como cantavam antes. Ainda cantassem um bocado. Sabes, George Michael teve para morrer na outra semana. Ah, foi? Um acidente muito grave. Uma das testemunhas até ficou. Achou que foi um milagre ter sobrevivido. Foi disparada do carro. Saiu do carro. Depois os carros a passar na autoestrada. E aí, com graças. Ah, sim. Bem devagarinho. Ah, claro. Devagarinho, com certeza. E esta música faz lembrar algumas coisas. Primeiro, e acima de tudo isso, o mundo. Como é que o mundo é tão pequeno e tão grande ao mesmo tempo? No sentido de que, neste momento já não há assim grandes pontos do globo. Embora há, e muito mais do que aquilo que a gente pensa. Mas a maior parte do globo já está bastante. É fácil lá chegar. Há os aeroportos, há a internet. É fácil. Tu chegares. Sei lá, a cultura, por exemplo, num país. No Japão, por exemplo, que é uma cultura bastante diferente, bastante singular. Eu acho que o único país em que é difícil, assim, destes países mediáticos, em que é difícil lá chegar, é a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte é mediática pelos piores motivos. Porque fora isso, sei lá, Tailândia, Japão, sei lá, Estados Unidos, Argentina, Peru, os países aqui da Europa, então, enfim, os 27 que fazem parte da União Europeia, mais um que vai passar a fazer. Portanto, vamos ser 28. Então aí esse já tem infraestruturas em termos de internet bastante. Ou enfim, quer de aeroportos, quer de acessibilidade até lá pela internet. Bastante grandes. Enfim, é muito fácil hoje. Mesmo assim, há coisas destes países que nós realmente desconhecemos. Este tipo de grupos que existem no Japão são habituais lá. E pelos vistos. Mandaram um rapaz embora, uma rapariga embora, só porque ela quer pôr um piercing. É uma coisa aparentemente normal. São grupos. Fazem uma espécie daquilo. Eles fazem uma espécie de aliança. Não sei se é um ritual ou o que é que é. Eles fazem uma espécie de aliança. E juntam-se. Mas é um juntar no sentido de. Um por todos, todos por um. As regras do grupo são estas, estas, estas e aquelas. E se tu foges das regras, és posto fora. Pronto, e. É curioso este... A música é gira. É curioso este... Este tipo de grupo. Foi isso que me chamou a atenção. Pronto. e por isso decidi partilhar este momento convosco, embora a notícia já tinha sido há 4 meses ou há 5. Quando é que eu escolhi isto? Pois é. Isto o quê? Esta música. A So Long, já acaba em 48. Ah, não sei. Pronto, foi para aí em... Era suposto ser no início, no primeiro sábado de Abril. Era? Ah, sim. Era para passar no primeiro sábado de Abril. Está a passar hoje. Pronto. Ah, bem. Não vai-me ter atrasado, não. Não. Só um bocadinho. Não, bem. Pronto. E vamos então escutar esta musiquinha.

vem da República da Irlanda. Quem é Carlos Bonaparte? Perfeitamente. São quatro jovens, eram cinco, mas o quinto morreu há quatro anos, de morte repentina em Espanha, aos 33 anos. Perfeitamente. Não, não. É uma zona de rapazes. Um morreu? Quem é que morreu? O Stephen Keighley, um dos... Era ele, o Ronan Keating, o... Não morreu. Ah, morreu. Ah, foi há 5 anos. 4. Eu disse 4. 4. Pois foi, até tinha sido mais tempo. O Ronan Keating e o Keighley eram os vocalistas principais das grupos. Pois era. É assim a vida. Estou a falar dos Boyzone. Quem... Ah, é por acaso, até nem estava a associar. Era fácil, tinha ali o Boyzone de discografia. Ah, pois, e foi, está bom. É como a outra Dinamarca. Ah, já, já, França, mas. Ah, e Noruega, já que ele não sabe. Ah, era um dos países. Mas. Acertei, mas já que ele não sabia. O álbum A Different Beat, de 1996, incluía várias músicas. Imagina só que esse álbum tinha várias músicas. E... É sério? Não, a brincar. Ah! Um álbum que ainda foi lançado em cassete, é? Cassete e CD também, estávamos em 96. E então, o segundo álbum destes Boyzone, a música número 7 era uma versão de um original dos Bee Gees. Vamos recuar. Com licença, obrigado. Até 1968. A versão original já é de 68, janeiro de 68. Carcaças. E depois a versão ao vivo de 77 dos Bee Gees. Ora bem, esta música marca uma era, não 99, o ano mágico aqui do Carlos, mas ainda um bocado antes, quando se dá um ambiente de calma, de romantismo e tal, lembro-me quase sempre desta música. It's only one. Mas sempre a versão dos Boyzone, como lá já foi através dela que conheci esta melodia. Também eu. Apesar de já ter ouvido muitas vezes os Bee Gees. Ora, faz-me lembrar, não sei se para ti era, no final da década de 90, o Ronan Keating acabava por ser uma das referências na música pop. Então não era? A minha primeira vez que o vi até beijava a televisão. Essa não sabia, mas pronto, pode ser mais um motivo para ir buscar os Boyzone. Sério, era daquelas vezes... Ai, gritava-se para a casa. Ai, está lindo! E beijava a televisão, era giro. Mas sai, eu estava a falar de referência à música pop, não era referência entre as meninas técnicas. Também sério, não é? É quase a mesma coisa. O quê? Na altura em que os Backstreet Boys também causavam grande sucesso. E depois, do outro lado, surgiram as Spice Girls. Que também em 96 foram os seus wannabes e... If you wanna be my mama... Oh! Spice Up Your Life, essas coisas. Bom, e então, o ambiente é este. É romantismo, é tranquilidade, é melodia... Ai, lá vou buscar o gosto que eu tenho por aquelas que eu considero melodias bem produzidas. Estou a falar mesmo da melodia, a sequência de notas, a sequência de acordes. Estás a compreender, Carlos Bonaparte? Eu podia pegar uma música do Ronan Keating. O título diz, When You Say Nothing At All, quando tu estás calado é que é de uma maravilha. Bom, vamos... vamos escutar este. Tem uma música até que mexe, que toca, que marca aqui. E associo a outra... Eu estava mexendo com a música, mas até por causa da mundiça romântica, calma, e o próprio título. Uma música dos Extreme, More Than Words. Costumo ligar estas duas músicas. Pronto. Para marcar a altura que ainda havia canais de música todos os dias. Apesar desta música de 98 ou 99, ainda ia passando muito, se bem te recordas. Não. Sim, então, mas esta música fez parte da minha quarta cassete de vídeo. Exato, e foi por causa disso também, por fazer parte da cassete de vídeo aqui do Oscar, que vamos escutar os Boyzone com a música Words. A versão deles, porque a música não é deles. É dos Bee Gees. sweet smile. A smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. In everlasting words, and dedicate them all to me. And I will give you all my life. I'm here if you should call to me. Estamos no ar? Já. Estimados ouvintes, estamos no ar, por isso é que ouvem a detecção do vento, porque se o vento para, lá vamos nós cair. Má. Ora bem, não seguindo de longe das mais pequenas, segue-se uma das laranjas mais sumarentas deste nosso Escolhe Tu Escolhe. Intérprete, Wakefield. Título, Saturday Night. Ano de lançamento, 1994. De gravação, 92. Já agora. Já agora. Obrigado pela complementação. Sem ler. Orquestra, editora Crasmo. Eu não sei quem foi no intérprete. Systematic no Reino Unido, Curve Atlantic Records nos Estados Unidos da América. Pronto. Esta música... escolhi por motivos vários. Por um motivo, fica no ouvido, a gente ouve uma música. E é só isto. É claro que da casa está muito chido. A seguir entrava o Liu Kang. Depois eu estava ali. Será que é um Liu Kanga? É Liu Kanga. Segundo motivo, o país da cantora. Qual é que é? Dinamarca. Ah, é, isso. Pois, exatamente. Pois. Terceiro. Não é para dizer, até. Esta música faz parte da minha infância, naturalmente, não é? Eu tinha 8 anos quando ela foi lançada. Certo. Pois, ainda tinha 7, exatamente. Eu lembro-me de uma coisa muito gira, das miúdas da minha escola estarem a ensaiar uma coreografia, da minha turma, estarem a ensaiar uma coreografia para apresentar... As miúdas da minha escola faziam coreografia para a Saturday Night. Isso, eu acho que foi para a festa de Natal que fizeram isso em 94. E foi daquelas musiquinhas, não, a puxar até a letra de cassetes para a sala, a pôr lá música, e a música acabava, vamos voltar atrás. Era isso e Spice Girls, passados os tempos. Vamos lá voltar atrás, lá vinha a letra de cassetes, pronto, parou, outra vez play, ai que nem ainda ao princípio, aquela parte em que ele... Não sei se te lembras disso. Algumas das cassetes, não sei porque, tinham isso. Antes de começar a música, tinham... Tantas. Pronto. E então, então os originais eu tinha. Não sei porquê. Mas é engraçado que a cena não foi lançada em cassete. Foi em CD só. Pronto, mas lá... Mas lá... Foi gravado para cassete. Sim, lá foi gravado para cassete. Mais. Ou aqui em Portugal, ou se calhar aqui em Portugal foi lançado em cassete. Sabe que é natural que tenha sido lançado em cassete em algumas partes. Mais. Pronto. Quarto motivo. Esta música, reportando-me a essa altura, faz-me reportar aos meus tempos de estudante na escola Quinta dos Castelos. Aliás, na escola número 9 de Guimarães, se está mais correto. Que era uma escolinha muito simpática, que hoje não deixa nada do que era antes. Mas antes, atenção, há quase 20 anos atrás, que já são os meus aninhos. Mas era 20 anos à frente. Até nós já não fomos ao futuro hoje. Uhum. Então, hoje já faz sentido dizer 20 anos à frente. Mas pronto. E então, de facto, havia essa escola muito simpática e tal. E automaticamente também havia esse ambiente, os miúdos e não sei o quê. Vamos lembrar uma altura muito curiosa. Sabes que eu tenho que confessar aqui uma coisa aos ouvintes. Aos ouvintes, e também nunca falei isto, mas é uma coisa séria. Eu, vamos lá ver, eu tinha a impressão que vim de outro mundo. Já disseste isso. Já? Eu até disse que a minha mãe diz a mesma coisa sobre mim. Ah. Vim de outro planeta. Não, mas já disse isso há muito tempo. Mas porquê que eu digo isto? Porque eu era um miúdo muito estranho. Para terem uma ideia, eu lembro-me de uma vez ter posto as miúdas todas lá da classe a gritar. Mas não era porque eu fosse bonito ou um Elvis Presley. Um Warren Keating. Ou isso, vá. Era mais porque uma miúda tinha assim uma voz, não sei o quê e tal, e coisa e tal. De repente só me lembro, eu que nem via, de estar a correr pela sala, atrás delas, e a fazer... Rah! Mas com uma voz bastante grossa. Não, eu acho que gritava mesmo por causa do teu cheiro. Eu fazia... Se fosse à beira delas, eu disse... Se calhar é isso. E na altura ainda não havia a guerra no fio no chão, senão dizia, vamos para cá andar. E elas, coitadas, caíam logo a chave. Epá, calma lá, que tem só... Não, mas é... Não sei o que é que me... Por isso é que eu digo, eu acho que no outro mundo. Eu era uma pessoa muito estranha, ainda hoje sou, mas eu... Acho que na altura ainda trazia mais resquícios dessa minha viagem até o planeta Terra. Mas um anormal. Ou então, de outra vida. Que é algo que também não deixa de fazer sentido. Eu ter tido outra vida e ainda trazer na minha infância resquícios, bastantes resquícios daquela. Dessa mesma vida que passou. Pode ter sido, não sei, é uma explicação. Porque eu era uma pessoa tão estranha, tão... Ainda hoje sou. Não sei. Na altura é demais. E então... Mas o que é isso ser estranha? É não seguir a normalidade. E é obrigatório não. Seguir a normalidade. Não, não, não. Não, não é só seguir a normalidade. Não. É... Como é que é um miúdo que tinha assim uma voz... Não, não, não. que é que isso tem? O Nuno Guerreiro, certeza, também sabe fazer isso, se fizer agora. Se calhar faz, sabe fazer, mas ao contrário. Então, é verdade. Pronto, acabaste de tentar apertar a minha teoria. Pronto. Obrigado. As tuas teorias, tu, qualquer dia, a culpa é de sobras. Mãe. Já viste o nosso imundo de ontem? Não. Aí gravaste, acho que Eu desde ontem que, em princípio, não volto a ver assim. Em princípio. Depois vai surgir, eu tenho que ter visto. Já surgiu mais um. Deixa lá, continua a explicação já, que eu já estou a gostar. Já surgiu mais uma. Quer dizer, já surgiu mais uma, esperemos que este não traga grandes consequências. Mas dizia eu. Que é o que eu já te falei aqui em off. Mas o que eu ia dizer. Ah. Digamos que faz-me reportar precisamente dessa altura. E para fazer lembrar uma coisa muito gira, que é o quinto motivo. Que era um órgão que eu tinha da Yamaha, em que eu tocava esta música. Tinha um som da harpa, que era muito parecido com o do disco. E eu tocava. Eu tinha assim um ritmo de dança, que ele tinha lá uns ritmos de dança. Passei uma tarde inteira a tocar esta música. Muito variado. Não sei como é que as teclas do órgão, aquelas teclas continuaram a funcionar. Pronto, e foi. Era o órgão que tu viste. Tu conhecias, não conhecias? Conheci. Pronto. O órgão que iniciou a minha carreira musical. Mas. Já não terá aqui uma música em mim há muito tempo. Tenho que pensar nos. A ficar na frente. Era só uma, sabes como é que é? Não, mas é. E esta música. Eu não sei explicar esta música, tem tanto. Pois olha, faz lembrar uma música que ela cantou com Santa Maria. Faz lembrar também, digamos, aquele tempo de ouro. Aquele tempo é que, sabes? 11 da noite, meia-noite, tão tarde, meia-noite. Sei lá, olha, foi no ano. Este foi o ano em que eu conheci. Ah, não, foi no ano, não. Foi no ano seguinte que eu conheci a minha prima Raquel. Já falei nela, porque não há problema nenhum voltar a falar. Conhecia quando ela tinha 7 anos. E eu já tinha 9. Pois, foi no ano a seguir. Mas pronto, foi para esta altura. E faz-me. Digamos que esta música foi uma das músicas que fez parte da construção do meu ser. Basicamente é isso. E por isso que músicas como esta, como a Morgana Fatah, por exemplo, como a da Lisa Stanfield. Eu vim top 20. São músicas que fazem parte da construção do meu ser. E pronto, esta já agora não é Morgana Fatah, é Fatah Morgana. Pronto. E esta música que nós vamos ouvir é de todas estas três que eu aqui referi. É que eu mais me lembro, porque é da qual tenho mais recordações, porque foi da Teresa mais recente. E vamos ouvir então esta Wakefield. Esta Wakefield, que não atingiu grande sucesso nos Estados Unidos, mas numa fase já avançada da Eurodance, foi sucesso em vários países da Europa e até da Ásia, já depois do Saturday Night. E curioso que entre 94 e 97, os registros dela, os lançamentos dela, vendeu mais do que os Oasis e os Blur juntos. Talvez na altura, pois, o que isto era. A rapariga chama-se Sunny Charlotte Carlson. Tem 43 anos, natural de Skalskar, na Dinamarca. País que venceu o Festival Eurovisão da Canção 2013. Ora, vamos contar o primeiro single da carreira dela, que é a música número 10 e última, do primeiro álbum dela, chamado Wakefield. Já agora deixa-me só fazer aqui uma ressalva, porque é a cantora, ou seja, está comprovado que a voz dela, a voz das músicas é a mesma voz dela. Durante muito tempo suspeitou-se que ela utilizasse uma dupla, sim, uma dupla, uma mulher, não é? Para gravar as músicas, com a voz, no fundo, dizendo que era ela. Mas é ela. Mas é ela. Ela que é muito original, parece o Roberto Carlos, já que o primeiro álbum chama-se Wakefield, o segundo chama-se Wakefield 2, o terceiro chama-se Wakefield 3, o quarto chama-se Wakefield 4 e prontos. Podíamos até escutar uma versão de 2013 da Saturday Night, que foi lançada no início deste ano. entre Wakefield e Count Britt. Vamos escutar a versão de 92, lançada em 94. Wakefield com Saturday Night. Ah, e não diz o último tipo, pá. Estás aqui a esconder. Mas eu deixo-te dizer. Sábado à noite é o dia em que a gente vê os festivais de Eurovisão. É o dia em que tu vais jantar lá à casa. Em que ficas 3 quartos de hora no carro enquanto eu vou à casa de uma amiga. Aquele arroz para casa é muito bom. Que ainda na quinta-feira você... Ah, está bem. Foi arroz com panados, não foi? Deve ter sido. Vamos embora. Didi-na-na-na. Ainda estamos no ritmo aqui com as garinas todas. Dizem o número, entre 1 e 302. 6, por exemplo. E dizia um número entre 1 e 3. Gonçalo, este exercício não foi feito pelo menino, observa o professor. E o aluno responde: adivinhou, senhor professor? Quem o fez foi o meu paizinho. Mas quem emendou os erros fui eu. Tu lembras-te do comando na mão? Carrega no botão. Carrega no botão. É o título da música que vamos ouvir, mas em língua inglesa. Esta música faz-me... Press the button? Não. Esta música faz-me lembrar de três coisas, sobretudo três coisas. Por ordem cronológica, vamos recuar até 1990 e... Ajuda-me, Carlos, João Napar. 99? Talvez. Puxa, que ano é que foi o Titanic? 98? Sim. Então foi 99. A última música que eu ouvi no ano 99 foi da Sugar Babes. Drink up, I don't know its destination. It's a long way, take me to a bad situation. E eu lembro-me sempre dessa música porque na passagem de ano eu estava num canal de música, eu ia ser na VH1, e estava a dar essa música. Lembro-me sempre, sério. Ficou associado. Nós vamos ouvir Sugar Babes. Não é com essa música. Faz-me melhor outra coisa em que eu já referi numa famosa emissão gravada no exterior deste programa. Que é boa música que ainda se faz já depois da minha fase. Qual é a minha fase? É 2002? Pá? Não, até 2001, 2002. A partir daí é coisas que eu já não acompanhei muito. Algumas de 2003 ainda assim umas coisas. Sim, é como eu. E 2004 saiu Nelly Furtado. Come-me à força. E a partir daí já desliguei um bocado. Ganha juízo. Mas este é uma das exceções dentro do panorama pop. Que eu já há uns tempos escolhi aqui a Lady Gaga. E, mais, e a Áurea e mais aqui, como exemplos de música em condições que, na minha perspectiva, opinião, e se os amigos ouvintes me permitem exprimir, este é um exemplo de música em condições. Outra coisa que me faz lembrar é a VH1 Classics, porque se não fosse a VH1 Classic, lá vou eu falar da VH1 Classic, em que dá música só de um certo ano para trás, também não sei como. Não, foi no VH1, se calhar. Pronto, foi num deles. Estava eu a almoçar e começou a dar esta música. E tu lembras quando falámos aqueles tempos, quando ouvimos uma música e fica na cabeça e depois anda sempre tim, tim, tim, a cantá-la. É sim. Meu tim, tim, pronto. E esta foi um exemplo. Quando conheci esta música, não foi só naquela hora, naquele dia. Eu andei, e vou dizer, hoje de manhã, quando acordei, portanto, para aí há 10 horas. Quando me lembrei que esta ia ser a minha última escolha, pronto. Tava, enquanto levantava e tal, estava sempre com esta música. If you're ready, can't get in motion, gonna push the button. A música chama-se Push the Button, do álbum Taller in More Ways, do trio feminino Sugar Babes. E depois não é só isso, eu não sei explicar, o vídeo tem momentos que me capta, que me cativa, sobretudo a preta, a castanha. Sim, porque é preta, você é racista. Pois. Há momentos em que elas conseguem... Não sei, pá. É também uma mistura da Associação aos Morangos com Açúcar, que me fizeram companhia durante tanto tempo, sabes? Uhum. E esta música podia ser inserida... Seria inserida facilmente na banda sonora, percebes? Dos Morangos com Açúcar. E até algumas partes do vídeo faz-me os Morangos com Açúcar, os seus tentativas de chegar ao topo da dança e tal. Esta música foi gravada em Londres. Londres! Aliás, na semana que o meu primo fez anos, nem falei nisso. Em que o meu primo, sim, nem falei nisso, foi no dia 7 de maio. E eu devia ter dito na altura que na quarta, dia 7, acho que foi quarta, não interessa. Terça. Não, foi terça. Naquela terça-feira, o meu primo fez anos. O meu primo que está em Londres! Londres! Londres! Então, 2005, iremos então escutar Sugar Babes com Push the Button. Yeah. Foi nomeado para o melhor single britânico nos Brit Awards de 2006. Vá lá, houve singles britânicos nomeados para o Brit Awards. Ai, então, Brit, não é European. If you're ready, não é isso, explico porque é que eu digo isto. Se é o melhor single britânico, querias que fosse nomeado para o português. É uma coisa, tu não te lembras como é que foi a EMA, o European Music Awards, que era só nomes americanos. Não é European, Europe. É uma coisa, Europe Music Awards. MTV Europa, quer dizer que os prémios não são europeus. Os prémios são da MTV que estão na Europa. Que está na Europa. Ah, bem. If you're ready... Não tem a noite de ouvir isto. Mas continuo sem saber que música é que associou a Inês Bonaparte. Eu gostei. A quem? A primeira, dois. A Inês Bonaparte? Bernardo! Ah, eu gostei Inês Bonaparte. Porque é que a minha sobrinha tinha a ver especificamente com a... Sim, quem é que é? Coisa. Olha, ontem vi pela primeira vez este vídeo, está a dar na antena live. Psy Gentleman. Sim. Ah, que medo. É mais ou menos. Sim. Esta é daquelas músicas que foi colocada mesmo porque os ouvintes gostam, porque não consigo ouvir a música. Mais. Não sabes o que eu ia dizer. Mas não ia dizer mais nada. Ia, sucesso. O que eu acho. O que eu acho piada, o que eu acho aqui. Bom, não interessa. Numa emissão em que escutamos Inês Bernardo Deixa o Teu Lugar, é assim o título? Uhum. Deve ser. É. A resposta foi com Gal Costa e Tim Maia, Um Dia de Domingo. Depois o BQN48, como é que é? ABK. ABK? Não é só o AK? Não. AK. O AK, AK, isso, AK. Sem vietas para AK. AK48. AK. AK48, So Long. So Long, Lucky. So Long. Depois o intervalo. Tivemos. O quê? Tivemos a tua resposta. Será eu qual é que foi? Não sabes. Eu não me lembro, esqueci-me. Boyzone Words. Words. Depois a Wingfell Saturday Night. Fechamos com Sugar Babes com Push the Button. Foi assim a emissão número 129. Daqui a 7 dias voltamos para o dia 1 de junho, o dia do Carlos Bonaparte. A criança. É bom despedir. Estás-te a enganar. É o meu dia. Não, porque daqui a 7 dias é dia 31 de março. De maio. Pois é. 25 mais 7 dá 31 no teu mundo. Push the button. A contar com o dia 12, sim. Olha, eu no fim de semana até estive a pensar nisso, só para a tua letra. Qual é a tua definição de dia? Quantas horas tem um dia? A questão não está. Quantas horas tem um dia? 24. Então, e daqui até à próxima emissão? Vão passar 24 vezes 7 ou 24 vezes 8? Até à próxima emissão? Mas repara uma coisa, mas quando. E mesmo que tu digas, contando com hoje, tu dizes de hoje a 8 dias. O hoje não pode contar a partir da meia-noite, porque o que passou já passou. Tens de contar de hoje a partir deste momento. E a partir deste momento, até o hoje, passam 7 dias. Mas no senso comum. O senso comum. Ah, bem. Quando se for o senso comum, andar a dizer mal dos outros é normal. Tá bom, mas quando tu dizes de hoje a 8 dias. É, porque lá. Estás a incluir o hoje e incluir o outro dia, estás a ver? Mas lá está. O hoje já não pode ser um dia completo porque já não estamos no início do dia. Estamos pronto, de hoje a uma semana ou de hoje a 7 dias, mas de volta. Mais fácil assim. Olha, o da Sport TV, num dia deste, no jogo do Bayern, disse. O Bayern Benfica, afinal, não é campeão. Ah, sim, sim. Pronto, e de hoje a 8 dias, ou melhor, de hoje a uma semana, conforme o telespectador quiser. E ele próprio corrigiu-se, porque depois fez as contas, 8 dias, não são 8 dias. É discutível. Vamos então carregar no botão. É isso, vamos fechar com o. Carrega no botão? Não, carrega no botão. Comando, não, quando dissemos carrega no botão, vamos ouvir o posto da button e fechar o programa, entenderam? Má, má, má, má. Não tem piada nenhuma. Comando na mão. E carrega no botão.